dentro de um apartamento. Venha, moço. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Portar retratos e quadros, tudo quebrado. Quebrado, sim! É o que tá tendo. DJ Rebelde! Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo. E aí? Tô sofrendo. Ué, parada! Vontade, meu irmão! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. E aí, rebelde? Oh, baby, me atende. Ai, que vontade, meu irmão! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Dali, rebelde! Após o sinal, deixe o seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando digo pra ela. Após o sinal, deixe o seu recado. Após o sinal, deixe o seu recado. É o que eu escuto quando DJ Rebelde. Rebelde. Bora, Net Mel. Ei, Jezinho. Não é à toa, meu irmão. Tamo junto. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I got no reason. E aí, Nimeira? Too easy to pretend. I know I'm not a fool. Shouldn't have been against your friend and wasted chance that I be given. Why? So I'm never gonna dance again the way I dance with you. É o show no Mega! Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Após o sinal, deixe o seu recado. Após o sinal, atende o seu recado. É o que eu escuto quando digo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que bora, bora. Eu escuto. Bora, Bob! Alô, Patinho! Simplesmente romântico. Quando você me toca, não arrepia a pele. Tu é doido. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Sede do Limeira, rebelde. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganado, que é assim. Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Rebelde. Doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Você vai precisar de mim. Rebelde. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de... Pra dançar no Sérgio do Limeira! Doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço. Eu saí. DJ Rebelde Alanzinho. Sim. É que tu quer? Romântico. Não toma! Olha, meu amigo, deixa ela em paz. Agora que perdeu, acha que é capaz. Vai. Já teve sua chance, mas errou demais. Deixa ela em paz. Eu sinto lá na rua, o povo vive comentando. Será que ela tem alguém ou está namorando? Até seu Instagram eu já adicionei. E o seu story eu vejo mais de um mês. É coisa de ex, correr lá pro story e ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor. É muita onda! É coisa de ex, é coisa de ex. Coisa de ex! É coisa de ex, correr lá pro story e ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor. É coisa de ex, é repetindo de merês. Arrependido do que fez. DJ Rebelde. Hoje domingo, já nos papais, a primeira parada do Rebelde é no Campo do Ferrinho, lá em Benevides. Olha, meu amigo, deixa. Segunda parada, lá no Ibiza, no Telégrafo. Eu achar que é. Terceira parada do Rebelde do Dia dos Papais. Porto de Marés. Lá no Jurunas. Quarta parada. Quadra da Prefeita no Guamá. Será que é? E a quinta está namorando. É lá no Balada Show no Marco. Até 5 da manhã. E o seu story, eu vejo mais de um mês. Vem comigo! É coisa de ex, correr lá pro story e ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor. É coisa de ex, é coisa de ex. Coisa de ex? É coisa de ex, correr lá pro story e ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor. É coisa de ex, é coisa de ex. Arrependido do que fez. Alanzinho. DJ Rebelde. Você podia ter caprichado menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado. Esse abraço é carinhoso, minha grande amiga Andressa e a Silvana. Abração carinhoso do Rebelde. Talvez a história da gente não tá. Vamos junto, hein? Bora de Meira! Pra você, tudo, tudo. E aí, Renato? Cantar e do que adiantou? Nada. Sou do Mega Pressão. Queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Do beijo da morena. Beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou o esquema, é culpa da morena. Culpa dela. Do beijo da morena. Ei! Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Pega lá. aquela roupa cena. Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. É ladrão! DJ Rebelde. Agradecendo mais uma vez todo o povo aqui da Saída de Limeira. Toda essa galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. Você podia ter capricho. Obrigado, Júlia! No beijo, devia ter pegado leve na hora de amor. Meu parceiro Porrudo. Toda a galera toda. A organização da Sede do Limeira. Obrigado, minha empresa Mega Brechão. Talvez a história da gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Brenda. Obrigado, Patriarca. O que eu dei pra você. Meu grande amigo Paulo Margarena. Tudo que eu tinha pra dar. Obrigado, Bona. Obrigado, Bob. Valeu, Patinho. Você só queria brincar. Valeu, Mega Brechão! Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Culpa de quem? Do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena. Do beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. Alanzinho, DJ Rebelde. Você é simplesmente romântico. Então canta essa canção pra gente. Deixa comigo, Lohane Araújo. Já faz um tempo que eu notei você e eu, que tudo em nós é um motivo pra brigar. Cadê aquele amor que você prometeu? Será que existe? Tento maneiras de mostrar o meu amor. Choro sozinho no meu quarto, enfrento a dor e sufocando a solidão que vem me castigar. Uma melhor que a outra, né? Será que aguento? Alanzinho. Te sente, não vai morrer. Não vou deixar morrer. Inexplicavelmente, você não me sai da mente. Porque eu te amo. Amor, eu te amo, sim. Oi, Renatão. Lohane Araújo, prova pra mim. Por ti. Rebelde, deixa comigo, simplesmente um sucesso. Vai, Limeira! Já faz um tempo que eu notei você. É doido. Que tudo em nós é um motivo. Rebelde. Cadê aquele amor que você prometeu? Será que existe? Tento maneiras de mostrar o meu amor. Choro sozinha no meu quarto, enfrento a dor e sufocando a solidão que vem me castigar. Será que aguento até amanhecer? Vem comigo! Incondicionalmente, esse amor que a gente sente não vai morrer. Não vou deixar morrer. É muito soma. Inexplicavelmente, você não me sabe porque eu te amo. Amor, eu te amo, sim. R Multibarcas de Barca Arena. Organização Amigo Sola. Simplesmente romântico. Um telão! Não é seu cabelo, anda diferente. Vai! Tá refletindo um sorriso novo, mais atraente. Rebelde, o Mega Pressão. Notei que seu cabelo tem mais brilho, tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita. Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Deixa eu abraçar, meu grande amigo. Meu beijo em dois. O Playboy. Segundos e saiu. O divulgador Playboy. Do Humilde. Segue a gente. A celular vibrou. Aí, Playboy. Presa em um contato estranho. Te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. Não esconde nada! Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Já contou da gente? Não esconde nada, não mente. Não esconde nada! E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Vai! Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. DJ Rebelde! Alanzinho, simplesmente romântico. Agradecer ao seu maior, isso chama Deus. Porque sem ele a gente não é nada. Não te sentiu. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que não te atingiu. Resumiu meu beijo em por mais uma festa de sucesso. Segundos e saiu. Obrigado a toda a galera da localidade do Limeira. Em cima da mesa. Um abração do maestro Rebelo. Acesa em um contato estranho. Te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Já contou? Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Já contou? Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me... Bora que eu vou viajar agora, vou viajar, vai. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá em arrocha, arrocha, arrocha. Simba! Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter sonho todo dia. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa! Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. E as meninas assim com a mão pra cima. Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não passo, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. E o quê? Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Sabe, aquilo que tem que ser, será. quebra. Perdoa por ter te escolhido pra ser pra sempre minha companhia. Não importa quão bonita seja a pessoa que eu escolha pra sair e te esquecer. Mas tão gole de cerveja que eu me pego, então falando de coisas que me lembram você. Rebelde. Então fico todo errado, fica tudo parecido. Terapia pra curar amor. Mas me diga se na vida algum homem apaixonado consegue segurar essa dor. Meu anjo, meu porto seguro, é você que eu preciso pra sobreviver. Voltar vem dizer que me ama, senão corro o risco de enlouquecer. Meu anjo, meu porto seguro, é você que eu preciso pra sobreviver. É pra dançar! Voltar vem dizer que me ama, senão corro o risco de enlouquecer. Banda 007. Muita gente tá torcendo pra tudo acabar. E aí? Não sei porquê. Não se importe com intrigas, pois amo você. E aí, mulher, amo você. Também amo você. Então não tem razão pra se preocupar. Vai, Paulo Margarina! Te quero aqui. O meu coração quer te encontrar. E é para Deusinho! Amor proibido é a nossa sina. Só quero te amar, mesmo que isso tenha. Quem tá na sede do Limeira? Quem tá tocando aí? Deixar. Vai tocar DJ Rebelde, o maestro da saudade. A nossa canção de toca amor. Rebelde! Vai tocar DJ Rebelde, o maestro da saudade. Acabe com minha dor. Banda 007. Amigo Alzírio! Aí, Alzira! Muita gente tá torcendo pra tudo acabar. Não sei porquê. Não se importe com intrigas, pois amo você. E aí, mulher, amo você. Também amo você. Então não tem razão. E aí, Bona? Pra se preocupar. Olha um batinho aí. Te quero aqui. O meu coração quer te encontrar. Mas o nosso amor, amor proibido é a nossa sina. E aí, Netmel? Só quero te amar. Aí, Zezinho. Mesmo que isso tenha. Olha, Augusto. Família. O DJ que vocês estão falando aqui. Vai tocar DJ Rebelde, o maestro da saudade. A nossa canção de amor. Vai tocar DJ Rebelde, o maestro da saudade. Acabe com DJ Rebelde, o maestro da saudade. Banda 007. Banda Kenner. No primeiro instante, vi que era amor. Momento em que a gente se encontrou. No segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. Égua do som, mano. É que nos meus sonhos você é a linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Qual é a parada? Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Just come.

alguma estação. Olha o que eu quero. E aí, Gladinho? Flores sem vida. O que que tu quer? Seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida. Bora, Gustavo! Só quem quer viver a vida aí! Eu quero vir. Bora, Rivaldo! Sempre onde quer que eu vá. É doido. É só um pensamento em qualquer lugar. Essa aí vale um charque com açaí, mano. Só penso em você, em querer te encontrar. Alô, Júlia! Deu mal é sono, Júlia. Só penso em você. Já acordou? E querer te encontrar. Aí é o parceiro Renatão. Lembro daquele beijo que você me deu. Fala, Renato! E que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Só desse tempo, já já dei as pedradas, hein? Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. E aí, Sola? Eu faria tudo pra não te perder. Eu também fazia de tudo pra não perder. Assim, mas o dia vem e deixo você ir. Semana, in the stars, in the sky, don't mean nothing to you. Little mirror, tem repertório pra um mês. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. No, no. Cadê a fumaça? Cadê? If I stay, won't you to my heart? Oh, my heart. DJ Rebelde! My heart. daqui a pouco. Toda a nossa história transformada em dor. E com o vazio. Bora, Netman! Dentro de mim. É da Davanana! Tudo é tão errado assim. Não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixa. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, pensa muito mais. Os sonhos que sonhamos de espalhados pelo ar. Vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixe. Deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. Seus olhos, teu sorriso. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, e aí, Bob? Você sempre vira e aí, do lado. E eu, amiga, pra chama Guimeira. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Já pensou, mano? Quando pensou que deu um show na cama. Pensou que deu um show na cama. Só porque me deu prazer, mas esqueceu. Esqueceu do principal, que foi, meu? Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. E aí? Você foi insensível no amor. E a minha? A minha paciência esgotou. Bora, Buna! Você me percebeu. Bora, fortíssimo! E acabou. E aí, Bob? Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Não sabe. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E aí? Ainda quem que eu te amo? DJ Rebelde. Ainda quem que eu te amo? Aceito tudo de você,

noite em claro eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir o primeiro refúgio. Aí eu pedi um café que vinha amargo, quente, me tire do pesado. Batei café, hein? Desacreditei, me embilisquei o dia inteiro, mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Esses todos convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olhe pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama, na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem e voltei no tempo. Quando percebi que já foi, e o arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso. Chama chama meu amigo Domingos, toda a galera da comitiva da Arena Brasil com a gente. E te dá um amor que eu não. Alô Domingos, São Guiara. São 4 da manhã e ainda estou na rua. Beija 4 boca pra esquecer. Já vai pras 6 da manhã. Em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo saudade do nosso passado. Vai. Agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oh, saudade, oh, meu medo de nunca mais ter o seu beijo. Oh, saudade, DJ Rebelde, de nunca mais ter o seu beijo. Meu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. Amigo Jameson, aquele amor tão bonito. Badalena Brasil, lá de Cotijuba. Elinho Domingos com a gente, obrigado a vocês. Trouxe uma folha perdida, bailando. Rebelde! Acabou do vento. Não adivinha, não. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca, rebelde, machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tá com saudade? Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. De Rebelde, o maestro da saudade. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. E tu olha pro relógio. 6:50 da manhã. Thank you. Vem me regar, mãe. Vem me regar, oh, oh. Olha o reggae. Vem me regar, mãe. Ea, vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. E ando sobre a terra e vivo sob o sol. Minhas, minhas, minhas. Olha o Bob que tá falando, ré. Eu balanço. Eu balanço. Fala fortíssimo, bunda. Tamo junto. Manhã. Bora, Renato! Thinking about the sunshine, the drive of clothes on the line. Thinking about the rain, that the spirit of better on the window pane. And the sinful people who call my love in vain. My mind keeps going on and on and on. On your head, yeah. I made a song, thinking about my girl who was left me and gone. Hey, boy. My mind keeps going on. Vai pra cima. On and on and on. DJ Rebel G. Thinking about my girl who was left me and gone. I sat down thinking for a while. Thinking about the sunshine, the drama clothes on the line. DJ Rebel G. Thinking about the rain, there's a spit of better on the window pane. And the sinful people who call my laws in vain. My mind keeps going on. Rebelde. You've been the sweetest part of my life. So don't. Oh! Hey! Look in your eyes. There's a hey! Light. Hey! You know there'll be a storm. Obrigado, galera. Tamo junto, meu irmão. This is getting serious. Are you thinking about you? Hoje vocês vão dançar de tudo. Deixa comigo. Bora, Renato. Gente! Ei! deixa. Obrigado, galera do Mega Pressão, tamo junto. Time of giftings and tribulation. See this world in a transition. Radical movie life condition. Rejoice, rejoice, rejoice. It's time to unite, unite all the tribes. In the universal love army, positive army. Jah warriors come to fight, fight, fight for truth, light. His power, their love. That's our strategy. Let's fight! The mission of rescue has to be done. Processing itself inside it one. Purify your heart, and the truth must be said. The great final battle will not delay. Rejoice, rejoice, rejoice. It's time to unite, unite all the tribes. In the universal love army, positive army. Jah warriors come to fight, fight, fight for truth, light. His power, their love. That's our. Obrigado, Sola. Obrigado, Natimel. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Limeira. Obrigado, Margarina. Obrigado, Paulo Margarina. Obrigado a todos vocês que ficaram curtindo o show do maestro até agora. DJ Rebelde, DJ Rebelde, DJ Rebelde. E atendendo a pedido. Estamos apresentando Flashback, Back, Back. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Joga, joga. Só quem tá feliz aí. Olha a felicidade aí. Rebelde. Vai, Gustavo, pra cima, meu irmão. Vai, e vai, e vai. Vai. I've been using this line to give you peace and to set your weary mind at ease. We'll be right back. DJ Rebelde. And I still don't need to sit and cry. Olha o patinho aí, o pato. Quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. It's a flashback. Bora, porrudo! Flashback. It's a flashback. Gustavinho, 6 da manhã é o Mega Brasil do Limeira. Na pressão, ali na pressão é assim. Vamos lá, vamos lá. Para meu patrão Sola. Fala Bob, Sérgio Lange. Como é que é? DJ Rebelde! Flashback. It's a flashback. Minha amiga Andressa, Taina e a Silvana, até 7 da manhã com o Rebel. Bora, Sola. Falou pra Karina. Traz o celular, minha irmã, bora gravar. You can ring my bell. Tudo certo aí? Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o seu maestro da cidade DJ Rebelde. Estou aqui com meu grande amigo Sola, proprietário das lojas RR Multimarcas, a loja que veste toda a galera de Barca Arena. Claro, com as melhores marcas. Legado! Prodez e Baruque. Eu falei, loja RR Multimarcas. RR Multimarcas de Barca Arena. Organização Amigo Sola. Tamo junto, Sola. Obrigado pelo carinho de você, a dona Andréia. Sempre! Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Final com o Rebelde aqui do Limeira. Obrigado a todos vocês. Já amanhecido. Valeu, Sola. Valeu, Limeira. Obrigado, Barca Arena. DJ Rebelde. Tamo junto, hein? Valeu, beijo. Valeu, porrudo. Oh, de festa. Haja repertório, hein? Fala, Zezinho! DJ Rebelde! RR Multimarcas de Barcarena. Organização Amigo Sola. Já no telão RR Multimarcas. Tamo junto. Égua do som pra viajar. Relembra aí. Voyage, voyage. Loin de l'ennui et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un peuple indien. Voyage et jamais ne reviens. Rebelde. Sur le Gange de l'Amazon. Chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara. Des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Te regarde l'océan. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Esse é o DJ Rebelde, o maestro da saudade. Aí, DJ, sapeca mais uma aí. Vai, vai. Calma, calma, calma, calma, calma.